As pessoas do mundo não amam você? É, se liga. As pessoas do bar não amam você? Mas Jesus Cristo ama você! Juntos, uma só nação. Ele fará o que...